Eu sou o que sou e faço o que faço, acima de tudo, para manter o equilíbrio da força universal. Eu não sou bom e nem também sou mal. Meu papel é harmonizar, seja qual o meio for. O senhor foi muito franco quando disse não me chame. Não me chame. Por que desse aviso? Porque não sabe com o que tá mexendo. Não sabe com o que tá mexendo. E eu não sou onça não, sou pior. Eu sou um bom trabalhador. Custe que custar, eu cumpro o que me foi designado. Perseverança. Não tô pra brincadeira aqui. Não tem tempo pra ficar ouvindo conversinha e nem vai tentar me convencer. Porque eu olho no teu olho e eu enxergo todos os podres que tá dentro de você. E aí você não tem moral, não tem nem autoridade pra tentar me convencer. Mas eu não vou sujar as minhas mãos, não. De sangue. Sobre um hipócrita. Não vale a pena. Eu me prejudicar por causa do hipócrita. De forma nenhuma. Tem que estar dentro da lei. Senão depois, eu que vou levar. E a cobrança é pesada. Nem queiram saber o que acontece. A cobrança vem pesada, moço. Como já vi alguns companheiros meus já. Que a cobrança bateu na porta. Tem uns que nem volta pra contar. Quem volta, volta consertado. Com a nova oportunidade. Exu é a energia que traz o equilíbrio. Queria ver se Exu fizesse greve. Eita. Com perdão da palavra, mas ia virar uma merda. Porque vejo o ser humano é tão miserável que cria os próprios problemas. Quando não tem problema, inventa um. Nossa. E meu objetivo, sabe qual que é? Qual? É esgotar toda a negatividade que tá dentro do indivíduo. Com seus próprios métodos. Com os meus métodos. E a licença do alto. E a licença do alto, porque eu trabalho pro alto, moço. Sim, sim, senhor. Confia em quem tá do teu lado. Confia na fonte. Confia no universo. Eu carrego isso comigo, por isso que eu sou Exu do Lodo. Na praia deserta eu vi Exu, o meu corpo tremeu todo. Na praia deserta eu vi Exu, o meu corpo tremeu todo. Arriei o seu marafo, saravei Exu do Lodo. Arriei o seu marafo, saravei Exu do Lodo. Na praia deserta eu vi Exu, o meu corpo tremeu todo. Na praia deserta eu vi Exu, o meu corpo tremeu todo. Arriei o seu charuto, saravei Exu do Lodo. Arriei o seu charuto, saravei Exu do Lodo. Na praia deserta eu vi Exu, o meu corpo tremeu todo. Yeah. Boa noite. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Vamos começar. Vamos, seu Exu. Seu Exu, com a sua licença, vou colocar esse aparelho um pouco perto do senhor para a gente registrar o seu conhecimento. Salve quem te acompanha. Aham, tá bom, muito obrigado. Salve quem tá perto. Uhum. Salve. Também o aparelho. Uhum. Hoje eu tô aqui. Uhum. Porque as forças de cima autorizou. Tô aqui porque alguém me contou que você queria falar comigo. Isso mesmo. Xô do Lodo. Coisa boa. Bom, seu Exu, não só eu, mas muitas pessoas gostariam de ouvir quem é o Exu do Lodo, onde ele trabalha e a verdade do ponto de vista do Exu do Lodo a respeito de Exu ser bom, mal. Então vamos começar. Quem é o Exu do Lodo? Eu não sou bom e nem também sou mal. Meu papel é harmonizar. Seja qual o meio for. Esse nome Exu do Lodo vem dos charcos, dos pântanos. Minha energia é, para alguns de vocês, pesada. Eu não tenho meias palavras. Eu falo que é me permitido. Não gosto de quem fica fazendo feitiço pros outros. Meu campo de atuação é trabalhar no que é mais pesado, no lodo fétido do que tá dentro de cada um. Quando eu venho, tem gente que sente o cheiro das regiões de onde eu venho, dos charcos, não do lodo que tá na praia, nos manguezal, mas no lodo aonde tem seres que são rastejantes. É lá que eu vivo. E é lá que é onde eu enxergo a humanidade. Quando um filho vem conversar comigo, que vem sorrindo, com falsidade, eu olho lá dentro dele. Posso até ser educado, Mas não me engana, não. Se você me pedir pra fazer mal pra alguém, eu te pego. E arrebento você. Porque eu sei o que eu vivo do lado de cá. Nenhum de vocês sabe. Se visitar o meu campo de atuação, não vai aguentar nem o cheiro da hipocrisia, da maldade humana. Tem gente que cospe no prato que comeu e ainda pisa em cima e reclama e chuta. Esses são os covardes. Covardes consigo mesmo. Aprender a valorizar a vida. Povo mesquinho. Fica falando mal dos outros. Depois vem sorrindo. Vem fazendo carinho. Mas fala mal pelas costas. Isso tudo é observado, moço. Que a casa cai. E não adianta vir querer falar pra mim, querer me convencer que eu sou mal, que eu sou ruim, que eu não sou, não. Eu sou o que sou. E faço o que faço, acima de tudo, pra manter o equilíbrio da força universal. Porque tem muito espiritualista aí que não quer vir trabalhar, não. Pegar no pesado. Só quer receber os louros. Só quer levar o tapinha nas costas. Pura vaidade. Exu do Lodo é feio? Não sou, não, moço. Meu porte é elegante. Eu vou no lamaçal, mas eu não me sujo, não. Porque eu uso a minha capa. E não fui eu que fiz essa capa. Foi o homem lá em cima que me mandou. E a ele eu obedeço. E a ele eu sigo. Puxa, papos. Quando se diz que o Exu é neutro, ele trabalha para a lei e para a luz? Não, não sou neutro. Então, qual que é a sua posição a respeito disso? Exu não trabalha para a luz nem para as trevas. Uhum. Eu equilibro. Uhum. Só isso. Harmoniza, né? Igual o senhor falou. Se for para quebrar, eu quebro. Nossa. Se for para passar a mão, eu passo. Essa história aí, muita falsidade. Principalmente uns espiritualistas aí que se acham os bonzinhos. Às vezes o pau tem que quebrar mesmo. Tem que usar, às vezes, a força bruta. Sentar a mão na orelha mesmo pra ver se entra no caminho. porque já passou lá pelo Oxum, já passou pro Manjá, já passou pro Oxalá. Aí eles falaram, isso aí não tem jeito não. Dá um jeito aí, corrige. Aí manda lá pros meus charcos. Quando cai no charco do Lodo, não é fácil pra sair não. Só quem tiver leve. Se tiver com a veste da vaidade, não sai não. Afunda mais ainda. Seu Lulu, há satisfação, prazer da sua parte em castigar alguém que se coloca nessa situação? De cair no lobo no seu trabalho? Veja, eu não tô lá pra fazer maldade. Tô lá pra aplicar a lei. Se eu colocar a maldade, daí não é a lei, sou eu. Eu tô lá pela lei, não tô lá por mim. Eu sirvo ao grande. Eu não tô lá pra servir cafezinho. Não tô lá pra agradar ninguém. Tá certo. Se o grande pedir pra passar a mão, pra levar um cafezinho, eu te levo. Mas se o grande pedir pra dar o corretivo, pra desimpregnar da vaidade, do orgulho, do pessimismo, é assim que é. Porque o lodo é uma forma de transmutação. É ali que são enviados muitos espíritos, tanto encarnado quanto desencarnado, porque tem gente também no lodo e na carne, para repensar um pouco da vida. Por isso que tem muita gente que tem medo de mim. Porque, às vezes, moço, eu tenho que levar a doença. Eu tenho que colocar a doença. Mas, às vezes, também eu tenho que tirar. E como é que tira? No lodo. Que é a transmutação. É ali que muito neguinho vai pensar. Ô, seu Exu, como o senhor vê um adolescente que diz: eu me drogo, eu sei que é ruim, mas eu gosto? Manda pra mim. Mas quero parar. Manda pra mim que eu faço ele parar. É mesmo? Às vezes, não tá dando jeito, vamos mandar prender ele, vamos armar uma pra ele. Daí vai ficar uns anos, né? Aí se livra. Ou então vamos apertar o passo dele. Causar um desequilíbrio mental, que aí toda vez que ele for usar porcaria, ele vai sentir nojo. Vai enlouquecer, mas vai parar. O senhor acha que é uma fraqueza pessoal ou é frescura porque gosta do negócio e tá não, se desculpa? Isso aí é a moral. Moral daquela consciência. Certo. Tem coisa que sozinho vocês não dão conta. tão grande, criou essa falange que particularmente eu acho maravilhosa, que é lá que manda tudo que é ruim, tudo que não presta, manda lá pra gente. E é lá que a gente conserta. E não queira cair lá não, viu, moço? Não. Quem tá ouvindo aí, não queira cair lá não, porque não faz ideia de como que é perturbador. Quem tá lá porque precisa. Quando alguém que ouviu o senhor agora criou esperança em seu coração que aquele ser amado pode sair das drogas e quer chamar pela sua ajuda, deve ter receio como falar com o senhor? Ó, oh, não me pede nada não. Tenta de outra forma. Tenta de todas as formas. Conversa lá com as mães, com os pais, caboclo, preto velho. Tenta de outras formas. Não precisa nem pedir. Se não der certo, eles mandam lá pra nós. Mas não me pede nada, não. Eu não gosto que me pede nada. O senhor tá sendo muito franco. E nessa... também, olha só, moço. Senhor, senhor. E também não gosto que me promete nada. Eita. Se me prometer, eu cobro. Uhum. Pode passar 1000 anos, mas eu cobro. E se você pedir pra mim pra fazer mal pra alguém, e essa consciência, esse ser, precisar passar pelo meu charco, daí eu vou lá fazer justiça. Entendeu? Sim. Vou lá fazer justiça, não vou lá fazer maldade. Uhum. É diferente. Sim. Entendeu? Deixa isso aqui claro. Alguém vem achar que eu vou fazer mal pra alguém, não vou fazer não. Uhum. Mas também quem tá pedindo também pode esperar. Cedo ou tarde, eu vou lá estar te esperando. Quando o senhor fala que quando alguém pede mal a outrem, que não seja réu do mesmo crime, porque vai pagar, o senhor está apontando já uma sociedade hipócrita. É hipócrita. O ser humano, tem muita gente que é hipócrita. Uhum. Não adianta vir com conversinha pra cima de mim, não. Não adianta vir tentar colocar verniz nas palavras, deixar tudo bonito. Uhum. Isso aí não. Salabe aí, meu filho. Isso aí que eu adoro. Uhum. São esses políticos aí. Corrupto. Uhum. É o pai. Pai de família. Que maltrata os filhos. Esses aí eu tô esperando. Que mente pra esposa, que mexe com droga, mexe com todo tipo de porcaria. Também pra aquela mulher. Viciada no sexo. E ainda por cima vem falar que é pombagira ainda. Tá influenciando. Pombagira. Ah, nem vou falar. Palavra, porque eu sou elegante. Não. Pomba gira nada, é falta de vergonha na cara. Uhum. O senhor foi muito franco quando disse não me chame. Não me chame. Por que desse aviso? Porque não sabe com o que tá mexendo. Não sabe com o que tá mexendo. Eu não sou onça, não, sou pior. Eu sou um bom trabalhador. Custe que custar, eu cumpro o que me foi designado. Perseverança. O que acontece com uma pessoa que invoca o Exu do Lodo para as coisas que ou ela mesma poderia resolver, ou poderia ter chamado um espírito protetor, ou um guia, e aí no final o senhor percebe que aquilo ali foi meio que uma coisa superficial e brincadeira da parte dela? Depende do que eu estou fazendo. Primeiro eu não vou chegar quebrando tudo, porque tem que ter respeito. Tem que analisar a situação. Certo. Que é o certo, não é mesmo? Sim, senhor. Porque tem muitos de vocês aí que são muito precipitados. Não sabe ouvir. Nem ao menos observar. Então, se tá me chamando, é porque precisa. Vamos ver o que tá acontecendo. Se for mesmice, pode aguardar. Não tô pra brincadeira aqui. Não tem tempo pra ficar ouvindo conversinha e nem vem tentar me convencer. Porque eu olho no teu olho e eu enxergo todos os podres que tá dentro de você. E aí você não tem moral, não tem nem autoridade pra tentar me convencer. Quem é bom, a gente releva. Vamos tentar ajudar. Isso é gente boa. Vamos ver o que está acontecendo. Eu gosto de quem é verdadeiro. Chega pra mim, ó, meu objetivo é ferrar mesmo ele. Acabar com a vida dele. Vamos analisar o que aconteceu. Se eu não poder mexer, mando pro outro. Porque eu não vou sujar as minhas mãos, não. E o outro manda pro outro. Se ninguém resolver, aí é outro assunto. Mas eu não vou sujar as minhas mãos, não. De sangue. Sobre um hipócrita. Não vale a pena. Eu me prejudicar por causa do hipócrita? De forma nenhuma. Tem que estar dentro da lei. Senão depois, eu que vou levar. E a cobrança é pesada. Nem queiram saber o que que acontece. A cobrança vem pesada, moço. Como já vi alguns companheiros meus já, que a cobrança bateu na porta. Tem uns que nem volta pra contar. Quem volta, volta consertado, com a nova oportunidade. Então, quando se diz existe a hierarquia do alto e existe a hierarquia do embaixo, existem forças que são mais densas que a do Exu do Lodo? Veja, o que me sustenta é uma irradiação. Então quem me sustenta, meu filho. Nem queira saber. São coisas que... coisa que na Umbanda não se estuda. Certo. E tem muita gente metidinho aí que se acha o mago. Eita. Faz coisa errada pra você ver. Escravizar Exu. E eu te pego do outro lado. Ninguém me prende, não. Só se eu deixar. Ah, mas daí me prendeu. Daí eu deixo. Mas depois também tem a volta. Tem uma pessoa que entrou em contato comigo que se diz mago e que consegue o que quer, inclusive mora numa casa milionária. E disse que tudo tem porque escravizou um demônio que hoje habita em Júpiter pra fazer o que ele manda. Verdadeiro ou falso? Olha, isso aí você tá falando de Goécia. Eu gosto disso aí. Tem mesmo as classes, tem os espíritos, também tem os demônios. Problema, que eu acabei de te falar? Vai dando corda. Ah. Vai se enforcar. Ah. Você acha que essas forças aí tá pensando o quê? Um dia o bicho pega. Ô, seu Lulu, eu fiz um trabalho de esclarecimento com a religião da Quimbanda, com um desses mestres. E ele disse que sim, eles fazem oferenda aos demônios que estão acima do Exu. Como é que é isso? Fazer oferenda para um demônio avança a nossa vida? Depende do que você está querendo. Claro. Entendi. Pode até acontecer, mas tem um preço. Nada é de graça, não. Nada é de graça, moço. Tá certo. Tem que pagar a moeda. Sacrifício ali, aquelas coisas é pra abrir as portas. Mas o preço mesmo. Depois tem muito neguinho aí, tá lá no hospital de louco. E não me pergunte por quê. Claro. Terreno interessante esse aí. Tô gostando. Tá. É, eu me preparei que eu sabia que um dia eu ia ficar de frente pro senhor. Pra tornar bem útil a nossa conversa aqui, como é natural que nos Exus, seria muito franca. Seu Lolo, um exemplo, uma senhora pediu a ajuda do Exu do Lodo pra casar e pra ficar com aquele cara rico. Ela ficou, o cara morreu, a casa afundou. De alguma forma, o terreno cedeu e a casa afundou. E ela pediu para um Exu do Lodo a ajuda. O que, que tem de moral, de história nesse exemplo para a gente aprender hoje que a gente não aprendeu ainda? Essa história eu conheço. Conheço essa história. Conta mais. Mas essa aí é... tem muita gente que... só pensa a porcaria. Fundou. Fundou por quê? Por quê? Fundou na própria vaidade. Na própria ignorância. Ganância ali. Ah, e essa aí, minha filha? Tamo só esperando lá de cá. Eita, seu amor. Você já tá ouvindo aí, ela pode esperar. E aí aquela coisa, né? Não pediu só pra um, né? Eita. Pediu pra todos. E aí passa na mão de um, depois passa na mão de outro. E a brincadeira. Mas vamos continuando aí. Existe da nossa parte uma infantilidade no trato com o Exu ainda? Total. Não todo mundo. Não, claro. Exu não é um deus, mas também não é um indigente, não desvalorizando, tá? Claro. Exu é a energia que traz o equilíbrio. Queria ver se Exu fizesse greve. Eita. Com perdão da palavra, mas ia virar uma merda. O que ia ter de acidente? Nossa. Que ia ter de assalto? Que ia ter de vandalismo? Não faz ideia. Mas por, sabe por que a gente não entra em greve? Por quê? Porque quem paga é o grande homem. E eu e os meus companheiros recebemos uma moeda chamada gratidão. Gratidão por estar trabalhando, por poder estar servindo. Porque eu adoro estar do lado de cá, moço. Eu não preciso me alimentar, não preciso me preocupar com vestimenta. O dolor não dorme. O zóio fica piscando, grudado. O tempo inteiro. É bom demais servir ao homem. É bom demais, moço. É uma gratificação, um bem-estar que nenhuma coisa aí desse mundo, nenhuma paixão mesquinha paga. É gratificante. Mas essa vibração, Exu do Lodo, ela percorre todo o planeta. Já percorreu outras civilizações. Civilizações que estavam abusando. Porque veja, o ser humano é tão miserável que cria os próprios problemas. Quando tem problema, inventa um. Nossa. Mas não é todo mundo não, viu? Não, claro. Mas adora criar problema. Adora criticar. Tem gente que vai me criticar. Que tá me ouvindo aqui. Pra esses aí, boa sorte. Eita. Boa sorte. Não tô ameaçando, viu? Não, claro, mas é que uma vez eu tirei lá no Rio, falou assim: toda oração que vocês fazem, toda vez que vocês falam o meu nome, cria um link de sintonia que eu escuto, pô. Escutamos. Vocês estão enchendo o saco. Escutamos. E eu não gosto que mexe muito comigo, não. Mas, boa sorte com a hipocrisia. E fica aí fazendo magia pra você ver o que, que vai te acontecer. Essas pessoas que têm acesso ao livro de São Cipriano, que depois de alguns dias estudando na internet, se dizem satanistas e querem empregar o Exu para alcançar os seus fins próprios. E diz assim, Exu responde sim, ele vai sim. Se chama o senhor e o senhor vai num momento desse, qual poderia ser o desfecho mais provável? Vou, se me chamar eu vou. Mas esse livro aí, tá faltando umas coisas nele. Ah. Tá faltando muita coisa. Do lado de cá ele é um. Do lado aí ele é outro. Mas me chama. Me chama que lá na frente a gente acerta as contas. Mas tá usando pra não prejudicar ninguém, tudo bem. Na dele, né? Tem merecimento, tudo bem. É uma arte também, né? É uma arte. Mas vai mexer com quem tá quieto pra você ver. Mexe com os protegidos. Aí a conversa é outra. Vai pra lá. Vai pra lá, moço. Tá. Daqui mais 25 minutos. Ô, senhor do Lobo, agora a gente teve uma interrupção que é uma pessoa que estava grávida. Então, muita gente não entende isso, até pedi ao senhor perdão pela questão, mas se o senhor puder elucidar, o senhor até falou, vai pra lá. Qual que é o problema de uma pessoa grávida estar na presença de um Exu? Depende do Exu. Perto de mim, não. Tá. Minha vibração, como você diz, é muito pesada. Isso pode influenciar de que forma? Ah, pode até provocar um aborto. Nossa. Muito pesado, porque eu vim pra cá, né? Você não sabe onde eu tava. Lá o negócio é pesado. Sim. Depois, inclusive, tem que descarregar o aparelho. É? Pra não deixar nada. Sim, senhor. Então depende de onde você tá mexendo. Nossa. Não é que eu quero fazer o mal. Não, claro. É físico. Porque não dá. Então, você está explicando, existe a física de densidades diferentes que uma pode entrar em choque com a outra e influenciar negativamente. Pode. É isso. Pode. Não é maldade, é influência não. Do própria física do cosmos. É, a vibração. Claro, claro. Tem hora pra tudo. Certo. Mas, por exemplo, se tivesse aqui o seu tiriri, seria diferente? Seria diferente. Por conta do campo de atuação dele. Tem Exu, meu filho. Que protege toda forma de vida. Ai daquele que aborta. Ah, é? Ai de quem comete esse crime. Manda pra mim também. Então, eu sou a favor da vida. E aí tem muita gente aí que abre as pernas, faz, depois por vaidade, que só pensa em si. Você é pro homem também, viu? Ninguém mandou fazer. Tem proteção aí, ó. Responsabilidade. Tem conhecimento. Assumiu. Então fez, tem que criar. Tem que dar assistência. Então tira pra você ver. Se não cair, pra mim, vai cair em outro ponto. E meu objetivo, sabe qual que é? Qual? É esgotar toda a negatividade que tá dentro do indivíduo. Com seus próprios métodos. Com os meus métodos. E a licença do alto. E a licença do alto, porque eu trabalho pro alto. Sim, sim, senhor. Que eles pediram lá. Se pedir pra mim encarnar igual um cachorro, eu vou encarnar. Se pedir pra me virar minhoca, eu vou virar. Ah, o alto. É o alto. Claro. Isso é um exemplo da sua irrestrita confiança nos desígnios de Deus. No grande. Tá. Cofino grande. Uhum. O senhor acha que se nós seguíssemos esse seu exemplo, dessa sua entrega, muitos problemas evitaríamos? Não. Porque tem muita gente aí que acha que está se integrando. Entregando a Deus. Tá explodindo aí, matando os outros. Ah, entendi. Vocês ainda não criaram essa conexão. Porque aí tem muito fanatismo. E vocês acham que tudo é religião. Não é assim, não. Não é assim. Não. Ué. Tudo é religião. Não é porque eu milito na Umbanda que eu vou brigar com você que xinga de mim, fala mal de mim, fala mal da Umbanda. Vou respeitar a tua crença. É. Mas eu vou te ajudar mesmo assim. Uh-huh. Entendeu? Sim. Por causa do grande. Ah. Mas se você sair fora, aí é outra coisa. Porque maldade tem religião? Não, senhor. Bondade tem religião? Dá um pouco. Pronto. É isso que você tem que entender. Uhum. Não é porque você é de uma religião tal que você vai ser bom ou mal. Isso depende da religião. Certo. Então, o senhor acredita que o nível de entrega do ser humano ainda estaria muito condicionado àquilo que lhe traz prazer e lhe afasta da dor? É. Segundo o seu condicionamento ali. Muito mesquinho o ser humano. Só pensa em si. Uh-huh. É tão mesquinho que às vezes eu vejo um povo aí que entra na Kombi, vai dar pão, vai dar café com leite, vai dar a cesta básica. Olha. Olha por dentro. Nossa. Olha por dentro, o que que tá pensando? Sabe o que que tá pensando? O que, seu Duda? Eu vou ajudar pra mim ser bonzinho. Nossa. Pra as pessoas verem que eu sou uma pessoa boa. Mas o grande, mesmo assim, vê o lado bom aí. É um instrumento ainda em evolução. Mas é muita hipocrisia, viu? Muita hipocrisia. Aqueles mesmo que querem ajudar de coração são poucos. Com desprendimento. A maioria coloca mérito pra ficar famoso, pros outros falar bem. Senhor Lula, qual é a linha divisória que deve ficar claro para todo médium entre mediunidade e insanidade? Insanidade começa quando começa a mistificar, criar coisas. Mas aí começa, né? Não, meu Exu tá aqui do lado. Uou! Vi você e o cavalo conversando. Que eu já tava acompanhando já os seus passos, viu? Já, sim, senhor. Não, o senhor tá pedindo pra mim colocar sal na comida. Ah, é, realmente. Tá pedindo pra mim não usar essa roupa. É. Senão eu vou ficar assim. Tá pedindo pra mim não demorar muito no chuveiro. É. Tem mais o que fazer. Tem mais o que fazer. Ou seja, a pessoa já criou uma fantasia em cima da ocupação de Exu. Ah. Essas pessoas que me disseram, por exemplo, que o senhor te falou isso, isso. Falta do que fazer. Depois não reclamo que a vida não tá boa. Ah. Porque quem vive desse jeito, a vida não tá boa, não. Não tá? Não tá, não. Cabeça tá vazia? Tá faltando ocupação. Aí leva bastante porrada até prender. Nossa. Ser coerente. Isso aí é, às vezes até o próprio Exu dela senta a mão na orelha. Na orelha? Senta a mão. E Exu castiga? Não castiga. O seu próprio médium? Não castiga. Uhum. Não castiga. O senhor tá dizendo que não castiga? Não, corrige. Ah. É muito diferente, realmente. Corrige. E às vezes a correção parece um castigo. É um corretivo daqueles. Certo. Quando a pessoa se esforça a vida inteira para ajudar que a vida do próximo seja mais amena, mas não cuida de si próprio, não vai trabalhar nas suas imperfeições e em casa é um horror para a família. Isso aí eu já falei já. Foi o que o senhor falou. Mas deixa eu comentar uma coisa aqui. Então, pois não. Que agora eu tô ouvindo aqui no menino, né? Isso. Tô ouvindo porque você pediu. Eu pedi. E também os seus pediu. É, eu fiquei com muita vontade de falar com o senhor. Porque muita gente já falou assim, eu não vou chamar o Acho do Louco. Eu falei, mas por quê? Ah, deixa ele no lugar dele. Pois é. E aí daqui a pouco vai ter gente que tá falando aí que meu menino baixa tudo. É. E eu já tô avisando. Eu tô vindo aqui por causa disso. Isso, os meus pediram e eu realmente pedi. Foi realmente. Que... uma vontade de... Sabe quantas vezes que eu já vi nesse menino? Quantas? Essa é a segunda vez. Segunda vez? Porque eu trabalho, porque trabalha com ele. Ah. Mas minha linha não é pra ficar vindo na terra, não. Na superfície, na crosta. Você, né? Entendeu? Sim. Igual você tem os seus. Aham. Tem uns que você nem sabe o nome. Aham, sim. Que nunca vai incorporar. Certo. Só vai ajudar, auxiliar. Certo. Porque vocês acham que tu trabalha sozinho? Não, senhor. Vocês fazem tudo sozinho? Não. Pois então. Então é hipocrisia. Hipocrisia. Achar que faz tudo sozinho. Cada um tem a sua função. Cada um tem a sua função. Então, não sei se eu acabei desviando o senhor daquele comentário que o senhor ia fazer, quando eu disse assim, se a pessoa trabalha muito pros outros, e aí ela mesmo não cuida de si em casa... Se ela... ferra. Aham. Se ferra. Mas ela tá se satisfazendo, ajudando o próximo. Tá, e aí? E você? Como é que fica? Você acha que Deus gosta disso? Você acha que Deus te criou pra você não se cuidar? Então tem que prestar atenção. Tem algumas histórias sobre o Exu do Lodo que diz que ele foi um médico e quando ele vem agora incorpora ele é bonzinho e só quer curar. Ah, conversa fiada. Isso aí deve ser conversa de alguém da falange. Ah, pode ter um chibolo assim. Realmente, nós trabalhamos com cura, igual eu te falei. Isso. Mas também colocamos doença. Transmutação, né, em si. Colocamos, deixando até gente doida. É. Deixamos até gente doida. As pessoas, depois da sua fala, devem temer Exu? Ó, aí eu não sei. Pensa o que quiser. Eu só tô falando a verdade. Claro, pelo menos respeitar, né? Mas também tem que temer. Se você é uma pessoa que só quer prejudicar os outros, aí você pode temer. Pode temer? Pode temer. Então eu vou dar um assunto aqui pro senhor. O cara fala, eu gostei dessa mocinha bonitinha, só que ela saiu da minha e eu ainda amo ela, vou fazer uma amarração. Como que o senhor vê o ato da amarração? Pode até dar efeito. Quando dá efeito, tem um período de tempo. Que aquilo fica na influência. É um período de graça, né? É. Então, às vezes porque aquela mocinha já fez aquilo com ele. Tem coisa, moço. Tem ligação, entendeu? Já. Claro. Não é assim... vou fazer por acaso. Tem coisa, tem situação envolvida. Olha. Tem que investigar. Certo. Tem que investigar antes de julgar. Olha. Então, fez a amarração? É. Beleza, vamos deixar um tempo lá. Vamos deixar pra viver o que tem pra viver. entendeu? Certo. Eu não tô falando que a amarração nem é boa nem ruim. É. Mas foi necessária. Aconteceu, Deus permitiu. Deus permitiu. Deixa o rio correr. Deixa o rio correr. Entendi. Os dois precisam ficar juntos. É. Então, muitas vezes alguém dá a ideia de fazer isso. Ah, é até um... Veja, as coisas das formas que precisa ser. Uhum. Entendeu? Nossa. Então, mas depois também que desmancha. Tem um retorno. Nada fica sem resposta. Não. Uhum. Nada. Tudo ecoa. Tudo volta. Então qual que é a atuação espiritual dos Exus nos assassinos, nos ladrões, nos corruptos? Veja, depende do campo de ação. Ah. Tem Exu planetário, uhum, que vai cuidar de questões muito ligadas à política, à parte econômica, uhum, cultural. Certo. Tem também aqueles Exus que estão ligados aos países, como vocês chamam. Certo. Que é responsável ali. Tem aqueles ligados ao estado, à cidade. Uhum. E vai descendo. Tem Exu que cuida de bairro. Certo. Tem Exu que cuida de casa, da porteira, do médium. É missão, né? Cada um tem a sua função. Certo. Então se divide. Uhum. Isso é importante dizer. Uhum. Sim, senhor. Tem Exu que tem a função de proteger o médium. De proteger político. Igual aquela. Sabe, que vocês chamam de presidente no, uhum, Brasil. Uhum. Aquilo ali, rapaz. Nossa. Aquilo é uma bomba. Óbvio. É tanta coisa. Ruim que mandam pra que ela. Que manda pra ela. Só pensar mal dela, né? A matéria dela tá absorvendo isso aí. Tá, tô percebendo. Uma hora vai adoecer aí, vai cair duro aí. Se continuar desse jeito. Uhum. Só não caiu duro porque tem Exu cuidando. Olha. E que foi designado por Deus pra cuidar. Pra lá. Como? Entendeu? Às vezes a gente não gosta nem da pessoa. É. Falar eu trabalhar com aquele médium ali. Olha. É. O grandão tá mandando você trabalhar com aquele médium. Ixi. Vamos lá. Tá mandando proteger fulano. Mas vai fulano, aprontou, fez isso e aquilo. Não merece? Merece, vai. Porque lá na frente, a coisa se junta. Uhum. E aí dá o resultado. Oh. Inimaginável. A sabedoria de Deus. É bonito demais. Certo. Por isso que eu confio muito. Uhum. Por isso que eu falei que eu, se for pra me descer no cachorro, eu desço. Quando o médium trabalha apenas para satisfazer seu ego, o que acontece? Aí, eu pelo menos me afasto. E aí, o médium vira um prato cheio para esses rondantes aí. E como tem gente alimentando rondantes. Seu Tranca falou isso. É. E tem muita gente aí alimentando... Alimentando a... quiser, na Umbanda chama de Quiumba, né? Seu Tranca na reunião aqui hoje, né? Não. Seu Tranca do menino. Ah, tá sendo no outro trabalho que você faz. Certo. Uhum. Entendeu? Que tem o quê? Tem muita gente alimentando. Uhum. Quiumba. Ah. Aí vem me dar um copo de cachaça, um charuto. Mas eu não vou lá receber, não. Aí vem aquele monte. Vem me dar agrado. De quem eu não confio, eu não aceito, não. Não aceita? Eu não. Mas quando o senhor aceita um agrado, esse agrado tem qual função? Depende do agrado. Entendi. O pedido da pessoa, a energia que ela colocou ali. Eu vejo o ser humano, é tão hipócrita. Que sempre quer alguma coisa. Ah. Já acostumei com isso. Já? Ninguém chega pra mim e fala obrigado. É, a gente trabalha, faz as coisas. Ah. Às vezes sabe quem que vem agradecer? Quem tava no lodo. Quando tá saindo de lá, que já sofreu bastante. Às vezes, aquele suor, aquele fedor, aquelas lágrimas, vem e agradece. Fala, hoje eu entendo por que eu vim parar aqui. Agradeço você por ter corrigido. Ou então, às vezes, passa alguns anos, vai pro alto, depois volta pra lá e vem agradecer. Às vezes leva anos, séculos. Mas é bonito te ver. Bonito. Tá certo. Seu Dulogo, trabalho negativo tem resposta? Como assim resposta? Ué, o seu menino agora é um sacerdote. Ele abre a casa. Alguém manda um trabalho pra ele. Pra derrubar ele. Pois é. Aí o que, que nós vamos fazer? Igual o senhor falou, vai analisar a situação. Vamos cercar. Não, porque daí já é outra coisa. É outra coisa. Daí já é outra coisa, porque... Maldade mesmo. Se a pessoa dirige um trabalho, tem filhos ali. Tem mais pessoa envolvida. Claro. Então, às vezes, não estamos ali para proteger ele. Mas quem tá envolvido ali. E a situação inteira, claro. E aí, o que que faz? Mandou o trabalho lá para derrubar. Qual é o próximo passo? Depende. Tem volta. Tem? Tem. Vocês mandam de volta? Depende. Quem mandou? Ah. Se eu mandar de volta, vai prejudicar quem tá em volta. Ah. Entendeu? Entendi. Né, sim. Mandou voltar de volta. Ah, entendi. Ela fica reservada pra ele. Fica ali pra ele. Quando puder chegar nele, não influencia mais ninguém. Um dia pega. Ah. Porque às vezes é um pai, tem uma criança. Aonde? Mulher tá grávida. Não pode chegar. Vou mandar um negócio pra ele. Às vezes é um vagabundo. Pilantra. Mas ele dá o que de comer. Pros filhos, pra esposa. Entendi. Entendeu? Por isso que tem muito vagabundo aí. Que não levam a coça por causa disso. Nossa. Porque quem tá em volta, depende dele. Agora entendi aquela frase, pô, eu sou tão bonzinho, ontem é tão ruim, nunca toma nada. Não, tem, depende. Tem que ver a situação. Quem fala que é bonzinho também, será que... Mas aí se o sujeito mudar de atitude, né? Por exemplo, daqui 20 anos ele vai separar os filhos e vai estar criando. Vai. Se em 20 anos ele fizer coisa boa... Vai. Ele vai... Vai mexer naquilo ali, entendeu? Vai dissolver aquela energia. Vai dissolver. Então o banco dele lá que ele ia ter que sacar aquilo já foi diminuindo. Já foi diminuindo. Aí vai sacar coisa boa. Vai sacar coisa boa. Aí a família tá unida, os filhos tão criados. Mas mesmo assim, quando ele passa pro lado de cá, tem uma resposta ainda. Tem uma resposta ainda. A oferenda com sangue e sacrifício, tem que função pro senhor? Depende. Depende do que você quer. Veja, aí nós estamos fugindo da Umbanda. Entendeu? Claro. Porque quando o astral superior trouxe a Umbanda pra terra, através do caboclo sete cruzilhada, ficou claro, isso é lei, entendeu? Que não tem sacrifício de sangue. Na Umbanda não tem. Não tem. Agora, se você cortar o bicho, fazer o que você quiser, aí você dá outro nome. Veja, eu não tô falando que tá errado fazer isso. Não, claro. Mas não é Umbanda. É outro nome. Isso tem que ficar claro. Mas sangue tem muito fluido. Tem muita energia animal, tem ectoplasma, tem vida. Às vezes, a pessoa tá lá na cama pra morrer. E às vezes uma galinha salva aquela pessoa. Ativa alguma coisa que... Às vezes tá tão pesada a magia, que precisa daquele elemento. Precisa daquele fluido. E aí, quem faz o corte, tem que ser um sacerdote preparado. Não é qualquer um pega a galinha, corta lá. É. Não, tem toda uma preparação. Entendeu? Claro. A gente mexe no psique, no emocional do animal. Tem toda uma preparação. Tem todo um ritual para esse processo. tem gente que não gosta aí na terra. Às vezes a gente precisa, do lado de cá, dependendo da linha que a gente tá trabalhando. Vai precisar. Então, se não tiver jeito, dá outro jeito. Possessão demoníaca. Qual a função disso? Olha, moço, depende. Depende da situação. Tá certo. Geralmente esse povo aí, que fica prendendo demônio aí. Você entendeu? Quer dizer que é mais de um, né? Às vezes a portal aí mexe com o que tá quieto, depois não reclama. Aí pinta e borda. Nossa. Então depende da situação, mas a maioria é por causa disso aí. Por que alguns irmãos reencarnam deficientes? Pô, repetir a mesma coisa, depende da situação. Ah. Tem muitos aí que encarnam deficientes, sabe pra quê? Ah. Pra mostrar pra família. Trazer algum ensinamento. Tem como ser feliz mesmo não tendo todas as funções. Às vezes é um puta de um espírito iluminado. Que nasce de propósito. Entendi. E geralmente os encarnam também é prematuro. Desses, né? 17, 19, 20 anos aí no máximo já tá voltando pro lado de cá. Tá. Mas tem uns que viveu na época lá daquele povo nazista, fez umas experiências aí que umas coisas muito estranhas, sabe? E aí a mente dá um reverter mental, dá uma culpa aí, a consciência pesa, deforma os corpos espiritual. E aí nasce tudo deformado. Nós estamos começando a se aproximar do fim, seu Exu. Todo Exu é conhecedor de magia? Todo Exu conhece magia. O que acontece com um sacerdote ou um dirigente de uma casa de Umbanda que faz o juramento de fazer só o bem e ele vê que o filho dele não chegou no momento da incorporação ainda e ele deixa todo mundo achar que está incorporado e fazer um carnaval ali dentro do terreno? Aí a casa dele vira um carnaval. E a vida dele também vira um carnaval. Mas isso não influenciou por enquanto a promessa dele de praticar o bem ou já influenciou? Veja, praticar o bem não é ser um cordeirinho. Eu pratico bem. É. Mas pratico dentro da lei. E a Umbanda tem lei. Certo. O Candomblé tem lei. Tem. Até dentro da magia. Tem lei. Certo, claro. Tem que estudar lá as leis da magia. Porque às vezes o filho vai, não tem o conhecimento, vai fazer uma magia, até coisa ruim, sabe? Aí eu dou muita gargalhada, viu? É, o filho vai fazer magia pro outro, pra atrapalhar a vida dos outros. E aí acende a vela errada, põe elemento errado ali. E aí a magia não vai pro outro, fica ali. Volta pra ele. Olha. E que tem gente que faz isso? Tem? Tem. É igual a eletricidade, você não sabe mexer, você só toma choque. E é bem feito. Tá. Mas mesmo assim, às vezes a gente tem que acudar uma acudida aí. Dá? Tem que dar uma acudida aí, porque já não pode ficar muito tempo ali, né? Tem, a vida tem que... Veja, vem até o lodo, fica lá um tempo. Depois que ficou no lodo, vai pra prisão. Vai ficar um tempo preso lá ainda, levando uns chicotadas nas costas, pensar na vida. Aí depois vai pro outro, entendeu? Vai. A coisa gira. Né? Certo. Movimento. Qual que é o poder da mente humana? Não conhecido ainda pelos seres humanos. O Ogum tava falando aqui. Nossa, realmente. É. Acabou com o Ogum, né? Porque ele acabou com falar, Ogum Orixá, né? Aí, porra, meu. Então, você vê como é que a mente humana é, né? Você não pode falar uma coisinha que já vem. O ego, né? Exatamente, é isso que eu quis mostrar. Quer ficar por cima. E quer ver, quer mostrar quanto o Exu, a desconfiança dele que o Exu tava errado? Pô, o Exu tá errado. E as consequências dele? Exatamente. É, pra dormir bem de noite, falar assim, ah... Mas eu falo pra você, pô, é um nome. É. É nome, gente. Uhum. As coisas são o que são. Entendeu? As coisas são o que são. Vocês estão muito presos a conceito, a nome. Uhum. Porque meu nome verdadeiro não é Exu do Lodo. Não é? Não é. Exu do Lodo, qual que é a importância do dinheiro? Vale a pena sacrificar tudo pra ter uma quantidade boa guardada? Olha, o dinheiro é uma coisa boa, uhum, e também é uma coisa ruim. Uhum. Depende na mão que tá. Ah, na mão de quem está. Quem tá. Claro. Porque ele mostra aquilo que tá dentro do sujeito. Uhum. Se o sujeito já é uma merda, só vai fazer merda. Se o sujeito é gente boa, só vai fazer crescer mais e mais. Entendeu? Vai distribuir, vai dar oportunidade. Uhum. Por isso que o dinheiro tá na mão de alguns. Ah. E tem muita gente boa. Tem? Tem. Tem muita gente boa aí. Que usa bem esse dinheiro aí. Agora então, finalizando, senhor Chico Lobo, e pra agradecer um pouco, só um pouco, que a gente consegue mesmo a sua presença, o seu tempo, eu gostaria de fazer uma pergunta às vezes um pouco mais pessoal, de saber do senhor o seguinte: qual a escolha mais feliz da sua existência e o que te motivou a fazer aquela escolha? Minha escolha mais feliz, isso, é entrar nessa falange, poder hoje estar servindo, poder trabalhando aí para a humanidade, olha, servir o grande. Uhum. Que me motivou isso, a fazer foi isso? O que foi? Não, não foi nada disso, não. Uhum. Tem muita gente aí que deve achar que tu deixou, prontou, pintou, mudou. É. Não, não foi isso, não. Uhum. Isso é uma coisa muito pessoal. Entendi. Mas não tem nada a ver com isso, não. Claro. Isso aí é uma coisa muito antiga. É? Muito antiga. Uhum. Porque essa falange é uma falange antiga. Uhum, sim. Tem uma função aí. Tá sim. Muito bonita. E qual foi a escolha que o senhor acredita mais triste da sua existência e o que motivou tomar para algumas pessoas a se matar? Qual que foi da sua existência a escolha mais triste e o que motivou o senhor chegar naquele momento? A escolha triste que eu tive foi de deixar o lugar onde eu vivia. Ah. Aconteceu algumas coisas, não vou entrar em detalhe aqui. Muito encarnado. É. Uhum. Não vou entrar em detalhe aqui porque... Sim. Tem muito filho aí que não tá preparado pra ouvir algumas coisas aí. Uhum. Mas, porque tudo acabou, então... É passado. Passado. Ô, senhor Globo, qual a mensagem que a humanidade precisa ouvir nesse momento? Quando eu falo humanidade, quem tá ouvindo acha que não é ele. Então, vou dizer, a pessoa que tá nos ouvindo nesse momento, o senhor sabe cada um deles, o que que é, o ser humano que nos ouve precisa ouvir hoje, que de repente pode ser útil lá na frente? Vou falar de Exu. Uhum. Exu é o seguinte: quando bem tratado e quando você merece, é o melhor amigo. Igual meu menino, eu adoro esse menino. É. Adoro ele. Uhum. Já até conversei com ele no passado. Agora o senhor é meu amigo também. Sou seu amigo também, porque eu gostei de você. Porque você merece. Obrigado, Sérgio. Agora, quem não merece é o pior dos inimigos. É? O pior dos inimigos. O que que ele faz pra não merecer? Não queira arrumar encrenca com Exu, não. É. Não desafia essa força. Porque o papo que é direto, né? Claro. Não mexe com o que você não conhece. Senão você vai arrumar encrenca. Eu não sou brincadeira, não. Por isso que tem muita gente que tem medo, né? É. Porque a gente não brinca, não. As histórias correm. Mas também, quando eu gosto, eu vou atrás. Ah. Eu vou atrás até o fim. Até onde me é permitido. Entendi. Eu vou. E atrás quer dizer o quê? Proteger. Proteger. Trazer caminho. Evitar doença. Olha. Entendeu? Às vezes lá vai ser assaltado na rua, entendeu? Manda ali a intuição, desvia o caminho, entendeu? Quero bem. Ou a pessoa vai ali, um protegido seu, sair com alguém que de repente tem AIDS. É, pois é. O senhor já? Já corto, já. Dou uma desilusão no amor. Tá certo, senhor Dudu. Toma uma mensagem final. Depois vem chucu chororô, né? É. Ah, não. De manhã reza pra Deus proteger. É, Deus aí, me deixou do outro. Aí Deus tira a porcaria do caminho. É. Aí depois de noite reclama. Ai. Tem que vigiar. Vigiar, o senhor colocou a mão na cabeça. Quer dizer vigiar os pensamentos? Vigiar os pensamentos. Aham, aham. Deixa a mente limpa. Tá. Que as intuição vem. Ninguém tá sozinho, não. Ninguém tá sozinho? Ninguém tá sozinho. O que o senhor quer que a pessoa entenda com essa frase? Tá todo mundo acompanhado. Ah. Muito bem acompanhado. Confia em quem tá do teu lado. Confia na fonte. Confia no universo. Eu carrego isso comigo. Por isso que eu sou Exu do Lodo. Seu Exu do Lodo, em nome do diálogo com os espíritos, em nome do meu povo, que através do meu pedido foi até o senhor, eu agradeço assim de coração o senhor ter vindo e passado esse conhecimento para a humanidade nesse momento. Obrigado aí pela oportunidade. Obrigado aí você que ouviu até o fim. Dá uma... rever de novo aí. As mensagens, porque... pra assimilar melhor, viu? Claro. Salve, salve. Boa noite. Salve, seu chupô. Graças a Deus. Agradeço aí, Exu Cabelo, por ter permitido eu ter vindo aí na tua casa, tá bem? Claro, Exu. Exu do Exu Caveira do... do dono da casa. Do dono da casa aí, da carroa. Deu a licença. Deu a licença. Proteção. É, cercou tudo aí, tudo acontecesse. Uhum. Entendeu? Sim, senhor. Deu segurança também pro meu cavalo. Ah, porque ele tem segurança. Uhum. Que tá recebendo aí fora, entendeu? É. Esse ritual aí que ele fez também, isso aí vai dar mais segurança pra ele. Isso. Mais respaldo. Caminho. Caminho. Sim. Mas eu não sei agora quando eu venho mais esse menino. Uhum. Vem se precisar. Tá certo. Pra fazer um trabalho pesado aí. Sim, senhor. Tá bom, moço? Muito obrigado, seu Exu do Lodo. Dá um abraço. Aqui. Oh, agora eu me senti, hein? Salve, salve. Muito viu? Obrigado, salve, viu? Tá, salve, seu Tiriri. Salve, seu Tiriri. Muito obrigado. Já falar pra você que você tem um capa preta? Não, senhor. É. Tem um homem que te acompanha aí. Aham. Não sei se é dos seus. Certo. Mas tá aí. Tá aí. Salve, salve. Sara na sua capa preta. Graças a Deus. Tudo bom, hein? Senhor Edgar Souza? Bem. Como é que o senhor está nesse momento? Tô bem. Depois que o médio volta da incorporação, a gente tenta falar um pouquinho com ele. Como é que você se sentiu durante esse trabalho? A chegada do Exu do Lodo, agora a partida dele. Como é que foi a experiência? O senhor já trabalhou com várias outras entidades e essa veio a segunda vez. Como é que foi? A energia dele é bem pesadona. É? Bem pesada a energia dele. E sempre que falava dele com você, você dizia assim, deixa ele tranquilo, na dele. E você tendo a vidência e esses sentimentos das coisas astrais que a gente não tem, o que te levou a me dizer isso repetidas vezes? Deixa ele, depois, se numa outra oportunidade, você foi protelando, se pudesse não fazer esse diálogo, se fosse da sua vontade. Por quê? Ah, eu... é um Exu assim, que eu tenho muito respeito por ele. É... assim, na minha concepção humana, ele é um Exu, eu pelo menos considero, assim, perigoso, sabe? Uhum. Eu já conversei com ele no passado, uhum. E não vou entrar em detalhe aqui, claro, o que ele falou, mas eu fiquei, assim, meio assustado, sabe? Resabiado. É, eu fiquei meio assustado, assim, com o que ele falou na época lá. Então, assim, ele falou, se precisar de fazer isso aí, me chama lá que... Vai ser trabalho pedido e resolvido. É, mas eu não... Claro. Obrigado, tudo, mas... Eu sinto... Esse Exu... Eu lembro quando eu era criança... Uhum. Bem criancinha... Eu sempre via ele do lado de um pé de manga na minha casa. Eu sempre via ele ali. Óbvio. Eu tinha muito medo dele. Você tinha? Tinha. Então, às vezes até bloqueio de início de criança. Às vezes eu ia no pé de manga, eu não sabia que era ele, sabe? Mas é energia, porque... E é igualzinho. E às vezes eu me sentia incomodado lá no pé de manga, assim, sabe? Ficava com medo de chegar lá. Nossa. E à noite eu tinha medo de ficar olhando pra lá. Porque no pé de manga, assim, tinha um... Chovia e do nada brotava uns lodos, assim, sabe? Que isso. Botava lodo, assim... Ficava escorrendo? Ficava escorrendo lodo, assim, no pé de manga e no chão, assim, em volta. Entendi. O movimento que você fez com a mão é de escorrer. E eu ficava com medo. Falei, meu Deus, né? E olhava lá aquele homem. E teve uma vez que ele falou pra mim, não tenha medo, sabe? Olha. Ele falou, mas eu tinha medo. Pra quem não sabe, o Edgar, acho que depois de um ano que o diálogo começou, que você te conheci. Acho que foi. Depois de um ano, aí passou. Hoje já faz mais de 3 anos que a gente faz o diálogo com os espíritos. E já faz mais de um ano que eu tô falando pro Edgar. Edgar, porque por causa dessa experiência que ele teve com o Exu do Lodo. Eu digo, Edgar, vamos tentar falar com o Exu do Lodo através de sua mediunidade. Ele falou, não, deixa, vamos um dia aí, quem sabe, talvez. Foi protelando, se pudesse não fazia. E hoje foi um momento especial, a gente começou o ano. É um presente também do seu Gumberamar, que permitiu também. E a facilidade que hoje a gente está num templo, né? Uhum. De Umbanda. É, Umbanda. Então estamos tendo também aqui a proteção dos guias da casa, o seu do Lodo agradecer ao seu caveiro, ao seu tranca-ruas, seu tiriri, todo mundo que está aqui fazendo a proteção para ele poder vir. Então, por isso e por várias coisas que foram acontecendo, depois de 2 anos da gente estar nessa solicitação, a primeira vez que o Exu do Lodo participa, com seu conhecimento do diálogo com os espíritos, então é por isso a nossa... um pouco de euforia, né, e gratidão, tanto a espiritualidade, mas também como ao Edgar de ter se permitido essa passagem e esse trabalho. Muito obrigado, Edgar. Obrigado também pela oportunidade. Obrigado. Agradecemos aí também o seu Gumberamar, que disse que fez parte do povo que permitiu e pudemos realizar esse trabalho. Então, para todo mundo que acompanha o Diálogo com os Espíritos, esse presente que eu acredito que foi um presente que todos nós ganhamos. Estou muito feliz de compartilhar com vocês. Assim como ele sugeriu, ouçam novamente esse diálogo aí e reflitam sobre algumas coisas que podem ser úteis na sua vida, na sua caminhada, para a sua própria emancipação. Muito obrigado, graças a Deus e que Deus nos abençoe a todos. Louvado seja. Louvado seja. Na praia deserta eu vi Exu, o meu corpo tremeu todo. Na praia deserta eu vi Exu, o meu corpo tremeu todo. Arriei o seu marafo, saravei Exu do Lodo. Arriei o seu marafo, saravei Exu do Lodo. Na praia deserta eu vi Exu, o meu corpo tremeu todo. Seu charuto, saravei, Exu do Lodo. Arriei o seu charuto, saravei, Exu do Lodo. Na praia deserta eu vi Exu, o meu corpo tremeu todo. Eu sou o que sou e faço o que faço, acima de tudo, pra manter o equilíbrio da força universal. Eu não sou bom e nem também sou mal. Meu papel é harmonizar, seja qual o meio for.